Luiz e Juan, pega essa, irmão. Mil e um motivos pra falar de amor, mil e um motivos pra eu te querer. Hoje o que é espinho antes era flor, no meu pensamento só você, meu amor, bem querer. Eu faço tudo pra não te perder, não vou mais te enganar. Me dê uma chance pra eu te provar o quanto eu te amo, ai como eu te adoro, ai como eu quero o seu corpo no meu corpo coladinho. Machuca, teca. A Rocha João Lucas. Ô, Thaís. Mil e um motivos pra falar de amor, mil e um motivos pra eu te querer. Hoje o que é espinho antes era flor, no meu pensamento só você, meu amor, bem querer. Eu faço tudo pra não te perder, não vou mais te enganar. Me dê uma chance pra eu te provar o quanto eu te amo, o como eu te adoro, ai como eu quero o seu corpo no meu corpo coladinho.